Meu filho, semaninhas complicadas essas duas aí. A gente começa mais um Descarrego Pocket, um pouquinho desanimado, também um pouco pela gripe que me pegou esses dias, mas principalmente pelos acontecimentos do mundo. A gente vê que cada vez mais a intolerância, o ódio é notícia. As únicas notícias vêm de coisas ruins e não de coisas boas, e isso realmente é um pouco preocupante. Primeiro a gente tocou, esse som que você ouviu foi Don't Worry, Don't Stress, do Mu330, coisa nova do Mu330, eu queria estar aqui irradiante, feliz, porque tem coisa nova do Mu330, mas esse single eles lançaram em apoio contra as atitudes racistas dos nazis, aqueles filhos da puta lá em Charlottesville. Putz, eu não tenho nem outra palavra para expressar esses caras aí. E a compra desse single apoia organizações contra a pobreza, então é bom ver bandas que têm alguma atitude frente ao ódio que impera no mundo. Uma pena que ainda exista isso. O link, se alguém quiser comprar, a partir de $1 você pode comprar esse single, vai estar lá no Bandcamp, link no descarrego.com. A música se chama Don't Worry, Don't Stress, Mu330, muito foda. Na sequência vamos de, bom, um exemplo, agora entrando no outro assunto da semana, né, o atentado terrorista que aconteceu aqui em Barcelona. E eu vou falar pra vocês, quando um negócio acontece perto da sua casa, no quintal de casa, como eu tenho dito nos últimos dias, chega a ser um pouco, a gente muda um pouco as ideias de algumas coisas que a gente tinha na nossa vida. E um deles é esse ódio, esse extremismo exagerado do Islã, não da religião. Aliás, eu mudei muito o meu conceito sobre religiões. Eu dizia que tem algumas boas, algumas más. Para mim não, para mim religião ela é boa sempre que você não influa a vida dos outros, que aquilo fique só em você, que você não queira colocar como obrigação que o outro tem que seguir. Se aquilo você segue e te faz bem, ótimo, a religião é boa nesse caso. A partir do momento que saiu de você e foi para um terceiro, ela é ruim. Religião é péssima, putz, é uma merda. E como deve ser chato ser um fundamentalista, é a próxima música que o NoFX chama All Our Angst. Deve ser uma merda ser esses fundamentalistas, deve ser horroroso, mas os caras ainda assim se mata, quer se matar para ter, sei lá, virgem no céu. Se os caras soubessem que... Meu, vamos lá. Na sequência, o lançamento da semana é Mata Mosca, banda californiana, manda o Wonder Bread. O disco se chama Scaluminati, também muito bom. Em todas as plataformas digitais aí você vai encontrar disponível, muito bom. E na sequência, uma homenagem a Catalunha, a Barcelona. O meu carinho que eu tenho por essa cidade, a única maneira que eu posso retribuir e dizer que eu não tenho medo também é colocar algumas músicas daqui da quebrada. Então a gente vai começar a sequência de Escatalá, banda tradicionalíssima dos anos 80 e 90, de ska em catalão. Eles mandam o Pichando Lo Blanc, muito foda, Tio Tony, puta que lá vida, bom pra caceta. Na sequência, La Terraceta del Prachens, manda Al Pardal. Depois, Root Diamonds, também, banda de ska jazz, muito foda, manda um Cadanit. Depois, Ubre en Paz, lá das Terras Valencianas, manda Seguirem. E fechando, Búhos, que é também uma banda de ska tradicional aqui, eles mandam uma pegada um pouco mais pop. Essa música foi lançada ano passado, ano retrasado, se chama Barcelona se Ilumina, e ela é um retrato muito legal do que é essa cidade, sem porra de terrorismo. É uma cidade muito foda, que sempre conviveu muito bem com os turistas. Bom, ultimamente está um pouco complicada essa relação, mas ela sempre houve convívio muito bem de todas as partes, inclusive todas as religiões, por que não, né? E vamos lá, vamos fechar o programa de hoje. Toda a lista dessas músicas aí, para você não se perder, vai estar lá no descarrego.com. Entra lá no site, acessa, dá uma forcinha pra gente, segue lá no Facebook. Eu sei que eu tô devendo no Facebook, também no Twitter. Prometo ser mais colocar as coisas mais em dia. Valeu, galera. Até a semana que vem. Um forte abraço, falou.

seues dits, se li va enganxar aquell gos. Va tenir tanta mala sort, se li va decebar tot. Quina mala sort, quina mala sort. Una gamba, aixecaria com si fos una bandera. Alguns dirien que faig massa propaganda, però no puc negar una cosa verdadera. Ser veritat, no és normal que un pardal sigui tan exagerat. I recordo la mirada d'aquell ocellet, conversant amb fluïdesa natural i tot, esbroncant-me en nom de la humanitat i anar cridant. Arrencaria el cap com si fos una gamba, aixecaria com si fos una bandera. Alguns dirien que vaig massa propaganda, però no puc negar una cosa verdadera. I tot depèn de què ets i de quina banda, i et tractaran sempre de diferent manera. Decidiran si fas apologia màxima, justifica per la comunitat sencera. Arrencaria el cap com si fos una gamba, aixecaria com si fos una bandera. Alguns dirien que faig massa propaganda, però no puc negar una cosa verdadera. I què m'has de dir? Què m'has de dir? Sóc un animal amb dret a decidir. Què m'has de dir? Què m'has de dir? Si les hòsties només seran per mi. Què m'has de dir? Què m'has de dir? Sóc un animal amb dret a decidir. Què m'has de dir? Què m'has de dir? Si les hòsties només eren per mi. Ai, ai, ai, ai, algun dia et cantarà les 40 en català. Els animals. Amb les coses senzilles, amb la terra en tres dits. Seguiré. Amb l'enyorança a les finestres, amb les cançons d'Ovidi, amb les lluites d'ahir. Seguiré. Amb la il·lusió que desbordaves, amb les paraules vives, amb els somnis humils. Seguirem amb tot allò que construïres, amb les velles banderes d'un país clandestí. Seguirem. Al ple de nit. Seguirem amb l'emoció del primer dia, amb la gent que t'estima, amb l'esforç compartit. Seguirem amb les batalles quotidianes, amb les guerres de sempre, amb l'antic compromís. Seguirem amb tot allò que defensares, amb un somriure als llavis, amb un foc sota el pit. Seguirem. Somriure que mai no oblidarem. Camí de la victòria, seguim, seguirem. I quan desperta l'alba d'un nou dia, i veig aquell sogro que rega el tros del món on jo visc. Sé que encara estàs amb mi, sé que seguiràs així. I amb l'emoció del primer dia, amb un somriure als llapis i amb un foc sota el pit, seguiré cantant cançons per sentir-nos més a prop. I quan em trobo amb la gent que m'estime, i amb les paraules vives i amb els somnis humils, separats tiren la canya a prop de la plaça d'Espanya. Hipsters amb barba i ulleres s'han perdut per les cotxeres. Apareixen quan és fosc els lleoners ambulants, un camell fa l'agost a l'estació de Sants. Exbolingues reciclats, disfressats de runners, periodistes cremats que viuen de fer banners. D'arribant a Ciutat Vella, cantautors que ja no canten, i a la porta de l'Ovella quatre guiris no s'aguanten. Aturats amb tres carreres, enxufats que només cobren regalets per les aceres, jubilats que maniobren, policia, un carreró ara perdut el control, amb un grup de percussió prop de la plaça del Sol. Perquè tombin els turistes, la Rambla l'han tunejat, ja no queden artistes, els músics han marxat. Quatre xinos fent retrats, canaletes ja s'allunya, i no queden indignats a la plaça Catalunya. Quan es fan foscos els dies i deixem de ser esclaus, les tristors són alegries i obrim portes sense claus. Quan es mor la rutina a un racó de la ciutat, Barcelona s'il·lumina quan et tinc al meu costat. La de la setmana tràgica, la còdia, l'extraradi, la que viu una nit màgica, un dimecres a l'estadi, la bonica, la insalubre, la de l'ambient de l'arena, la que un 12 d'octubre sent vergonya aliena, la dels grups acollidors, la que adora les gavines i crema contenidors i destrossa les cabines. No hi ha cap respecte per la música en directe i no tenim projecte per donar-li vida. Quan es fan foscos els dies i deixem de ser esclaus, les tristors són alegries i obrim portes sense claus. Quan es mor la rutina a un racó de la ciutat, Barcelona s'il·lumina quan et tinc al meu costat. Els turistes alemanys, el bressol del mestissatge, amb barrets de mexicans van buscant algun massatge, i el caòtic barri gòtic, uns nens amb monopatí van buscant algun narcòtic per arribar al dematí. Quan es fan foscos els dies i deixem de ser esclaus,